tardar, não te queiras recusar, ó amigo, vem depressa a Jesus. Vem das trevas para a luz, Cristo quer te consolar, vem a Ele, ó perdido, sem tardar, sem tardar, vem sem tardar. Sem tardar.